Boa noite, como é que cê tá? Te liguei pra te convidar. Hoje eu quero dar um rolê com você. Boa noite, como é que cê tá? Acordei querendo te ver. Eu preciso encontrar você. Você já sabe o lugar onde a gente se encontrou pela primeira vez. Você já sabe, então venha correndo que eu tô te esperando aqui no X8 Saudi. E foi no Toca Tudo do Pará, de São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saúde vai botar pressão, com os DJs Wellington Moreno, Rogério Show e Vando Pancadão. E foi no Toca Tudo do Pará, de São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saúde é muita emoção, dentro do seu coração. X8 Saúde é pressão. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Oi, boa noite, como é que cê tá? Te liguei pra te convidar. Hoje eu quero dar um rolê com você. Boa noite, como é que cê tá? Acordei querendo te ver. Eu preciso encontrar você. Você já sabe o lugar onde a gente se encontrou pela primeira vez. Você já sabe, então venha correndo que eu tô te esperando aqui no X8 Saudi. E foi no Toca Tudo do Pará, de São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saudi vai botar pressão, com os DJs Wellington Moreno, Rogério Show e Vando Pancadão. E foi no Toca Tudo do Pará, São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saúde é muita emoção, dentro do seu coração. X8 Saúde é pressão. E foi no Toca Tudo do Pará, de São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saúde vai botar pressão, com os DJs Wellington Moreno, Rogério Show e Vando Pancadão. E foi no Toca Tudo do Pará, de São Miguel do Guamá, fez a gente se apaixonar. X8 Saúde é muita emoção, dentro do seu coração. Mega Brutos, não refresca, dá-lhe pressão. Não me ligue mais, prefiro a minha paz. Aí, DJ Rony! Vou jogar fora o que lembrar você. Se o tempo passou, pedi pra mudar e não mudou. Você jurou me amar e não me amou. Que era verdade o que falavam de você. E se você ligar, eu posso até atender e dizer alô, não quero mais você. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. Jogo fora o que lembrar você. E se o tempo passou, pediu pra mudar e não mudou. Você jurou me amar e não me amou. Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer. E se você ligar, eu posso até atender e dizer alô, não quer. O Mega Brutos é peso pesado. Como é que é? Banda KM. Considerado DJ Rony Moreno. Pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz.

esperava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadão no céu. Sei que tem 1 milhão de caras te querendo, mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena de novela, chegou perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu, aí o batidão enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu, aí o batidão enlouqueceu. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. A minha boca paquerava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadão no céu. Sei que tem 1 milhão de caras te querendo, mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena de novela, chegou perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu, aí o batidão enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu, aí o batidão enlouqueceu. Mega, mega, brutos, brutos. Você estava sozinho, precisando de alguém. Mas eu te encontrei pra te completar. Ser sua metade e sua mulher. Obrigada por todo o amor, eu sempre vou lembrar. Foi aqui nesse mesmo lugar, nos Jesus lanches que eu te encontrei. Hoje eu sou longe, o melhor lanche de Belém. você. Seu primeiro cara até prestava, só que um beijo não encaixava. Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era um de cama. Você vai rodar e voltar, tentar, tentar até cansar, mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço. Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu, quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu, quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome for seu. Faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço. Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu, quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu, quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome. DJ Rony. Assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou, quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ele começar a seguir a dele. E do meio pro final, eu só ia pra onde ele tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva. E ele tava mais lindo cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu só ia pra onde ele tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva. E ele tava mais lindo cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ele me matou na unha. Diz que eu tava solteira, tava solteira. Todos os ritmos pra você. A voz que apaixona. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando.

pesadelo. Volta pra mim. Como posso amar outra pessoa? Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento. E a cada segundo que passa é você que eu lembro. Volta. Perdi pra mim mesmo. Eu sei que hoje você deve estar em outros braços a amar. Hoje estou pagando o preço por não te amar. Não dei valor ao que você me deu. Eu fui inútil hoje, amor, eu sei, mas não me condeno. Jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso no calor

você tá ruim demais. Sem você tá ruim demais. Se você der a última chance, eu não vacilo mais. Como é que é? Banda Kene. Vacilei, será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só, eu tô na pior. Volta, volta, vai. Se você tá ruim demais, se você tá ruim demais. Sentindo saudade, será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama, da essência de baunilha acesa na varanda? E aí, será que é pedir muito pra você voltar? O amor escrito a caneta não dá pra pagar. E se não aceitar, já tenho plano B, alugo uma casinha com vista pra você. Cê é louco? A gente era um casalzinho massa, tinha tudo pra ser os top top da galáxia, e tamo sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai, cê é louco. A gente era um casalzinho massa, tinha tudo pra ser os top top da galáxia, e tamo sofrendo de graça. A gente tem que ser estudado pela NASA. Simplesmente romântico. Será que é só eu que tô sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama, da essência de baunilha acesa na varanda? E aí, será que é pedir muito pra você voltar? O amor escrito a caneta não dá pra pagar. E se não aceitar, já tenho plano B, alugo uma casinha com vista pra você. Cê é louco? A gente era um casalzinho massa, tinha tudo pra ser os top top da galáxia, e tamo sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai, cê é louco? A gente era um casalzinho massa, tinha tudo pra ser os top top da galáxia, e tamo sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai, cê é louco. A gente era um casalzinho massa, tinha tudo pra ser os top top da galáxia, e tamo sofrendo de graça. Ai, ai, ai, cê é louco. Rony Moreno é Tati Pique. Terminou faz pouco tempo, ainda guarda sentimento. Oh, ainda tô me remoendo por causa do meu antigo relacionamento. E dois enganados dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado, era sonho, entende, voltou o que passou. Respiro, fecho os olhos e já que não esqueço, lembro de quem eu amo, só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. É Tati Pique. E dois enganados dando uma chance pro amor. Entende, voltou o que passou. E na hora da cama, o corpo não aceita. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like.